os pais aí do meu irmão. O devo penso no rumo que vou pensando no mano que sou. Só vendo quem se superou, sei que tem jogo que fracassou. Tinha vários que tinham um bom flow, só era bom não me emplacou. Com a situação se anojou das peças de rap e jogo. A cada mil que faz um som foi só um que se consagrou. No topo foi só que chegou a outra parte de MCs. No esquecimento ficou a evolução de moda slow. No Brasil que sobrou foi o funk que catucou. A sigla é RAP, foi o que eu quis ver nesse meio de músicas de outro estilo. Difícil alguém dizer e acertar e não chutar no dito futuro do meu caminho. Problemas rolam, mas o que temas, o que tu faz? Busca paz, corre atrás, o que tu faz te satisfaz. Single mas, pensa nas coisas más. O que poderás com os poemas ganhar? Puxa um olhar e se ligar. Sou capaz, não preciso de capa atrás. Dinheiro é consequência e com o talento virá. No futuro comigo, quero que venham os amigos. Mas na barriga um frio eu sinto, vai ver meu instinto. Será que vou ter um salário mínimo? No mínimo, pensando fico visualizando o aflito que está surgindo na frente. Na frente eu não enxergo nada, a situação de agora não permite a confiança num futuro muito próximo ao presente. Esquecer as barreiras e tocar o rap pra frente, essa é a mente. Olha o caminho aí, vá, peço que vá, peço que ponha pra frente o RAP. O que pode acontecer, quem vai saber, é só viver pra ver. Não adianta pensar, basta força pra fazer. Um beat pra inspirar e uma caneta pra escrever. Olha o caminho aí, vá, peço que vá, peço que ponha pra frente o RAP. Pode acontecer, quem vai saber, é só viver pra ver. Não adianta pensar, basta força pra fazer. Um beat pra inspirar e uma caneta pra escrever. Quando o cara deixa cair pra trás, pra fazer bagulho, é porque ele tá trabalhando, tá numa outra correria. Esse cara lá, cara, tá, mas é porque eu não gosto mais. O cara gosta. Tá, mas o cara desacredita, né? Tipo, eu por mim, eu ficava 24 horas por dia gravando, eu ficava indo pra baixo, escutando base, fazendo bagulho, aí tem que estar trampando, tem que acordar 4 horas da manhã. Superação não é uma fase, a insistência faz parte. Capacidade, coragem, simplicidade, vontade. Eu fico louco só em pensar que quase desisti de tudo e parei pela metade. Pra construir um sonho, meu irmão, nunca é tarde. Meu pensamento foi com a espiritualidade. Positividade, o que liga pra espantar a sua zica. O olho grande se infiltra com a cobiça e a maldade. Então, deixe que vá o negativismo. Falta de confiança não atrai o que é bem-vindo. Porque na mente tenho, desde pequeno creio. Sonhei com um desejo que veio pra crescer nesse meio alheio. Falo mas tenho fé no que penso. O caminho estreito, o chão que piso tem percevejo. Mas percebo que a sola do pé do guerreiro é mais grossa do que o muro e se eu tenho feito. Vim até aqui, o resto vou seguir. Um beat pra inspirar no PC, minha voz no meio dele. Meu rumo aquele, a perna treme. Direciono o leme desse barco nesse mar de prece que parece um infinito caminho. Não cesse negativismo na sua frente, queime. Pra enxergar essas paradas não precisa de lente. Um degrau estúdio botando rap pra frente. É, bagulho é foda. Aqui, só os que caminham com as próprias pernas. É desse jeito e não tem outro jeito. E aí, como é que é, Luciano? Olha o caminho aí, vá, peço que vá, peço que ponha pra frente o RAP. O que pode acontecer, quem vai saber, é só viver pra ver. Não adianta pensar, basta força pra fazer. Um beat pra inspirar e uma caneta pra escrever. Olha o caminho aí, vá, peço que vá, peço que ponha pra frente o RAP. Pode acontecer, quem vai saber, é só viver pra ver. Não adianta pensar, basta força pra fazer. Um beat pra inspirar e uma caneta pra escrever. Vocês acabam de escutar 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, rapaziada Zona Sul, Vila Nova. Isso é mais um trabalho. Continuar no presente e seguir no futuro é respeitando o passado. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Pense bem nisso.